fazer a saideira pra galera da Máquina do Tempo. Mexido com você. Brilha no céu de novo uma estrela. Só tanta luz que reluz se olhar. Paira no tempo um sonho perdido. E a gente só pensa em de novo encontrar. Só opa o meu grito, seu nome é o pinto. Eu fico voando no teu pensamento. Espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de grave canela. Eu fico curtindo da minha janela. Teu corpo suave, cortelada. Valeu, gente, obrigado! Até a próxima live, com certeza!